I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Oi, Olivia. Olá, internet. Bem-vindos a mais um episódio do Ctrl F, que é o seu podcast sobre a internet. Eu sou o André e hoje eu vou falar sobre a Crypto Rave, que é o maior evento aberto e gratuito do mundo sobre segurança e privacidade na internet. Aliás, Olivia, você foi comigo nesse rolê. Então eu vou pedir licença para você para falar direto com o Gustavo, que é um dos nossos maiores ouvintes e que pediu para eu abordar esse tema aqui no podcast. Who the fuck is that guy? O Gustavo nada mais é do que o designer incrível por trás desse logo e toda a nova identidade visual aqui do Ctrl F. O portfólio dele vai estar aqui na descrição. Se você quiser contratar um cara topzera, dá um toque, tá bom? A música que você está ouvindo é Easy to Lay for Me, do Beowulf. O link do Spotify também vai estar na descrição, como sempre. E sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Gustavo, foi você que me apresentou a Crypto Rave. E também foi você que me convidou para ir lá pela primeira vez. Mas como você me pediu para fazer um programa sobre esse assunto, eu tenho certeza que você quer saber mais sobre o evento, certo? Não. Bom, então vamos começar pelo começo. Qual é a história da Crypto Rave? A Crypto Rave nasceu em 2014, inspirada por um movimento global chamado Crypto Party. E a Crypto Party nada mais é do que uma organização descentralizada global que incentiva a formação de eventos sobre segurança no ambiente digital. Então, basicamente, o que eles fazem é ensinar como fazer uma crypto party, o que, que você pode propor de atividades, né, como organizá-las. Eles também ajudam a levar grandes nomes do movimento por segurança digital para esses eventos, dão o seu selo de qualidade, né, claro, e muitas outras coisas. E a Crypto Rave, ela é uma dessas crypto parties. Na verdade, não é uma, não. É a maior de todas no mundo. E a Crypto Rave acontece anualmente, sempre aqui na cidade de São Paulo, mas em diferentes lugares. Por exemplo, ela já rolou lá no Centro Cultural, ela já rolou na Casa do Povo, e nesse ano, em 2019, ela aconteceu na Biblioteca Mário de Andrade, que é a primeira e a principal biblioteca da cidade. Nesse ano, o evento começou na noite de sexta-feira, do dia 3 de maio, e foi até a madrugada de sábado, dia 4. Ou seja, foram 36 horas ininterruptas de debates e reflexões sobre cibersegurança, criptografia, hacking, anonimato, privacidade e liberdade na rede. E no fim, após toda essa seriedade e preocupação que essa temática traz, rola uma festa meio catártica, que é para celebrar o evento e essa cultura, por isso o nome Crypto Rave. Ah, agora eu entendi! E todas as reflexões que acontecem, todos os debates sobre segurança no mundo digital, são propostos através de várias atividades, como palestrantes, oficinas, jogos, instalações artísticas, exibições de filmes, vendas de livros independentes e tudo quanto é coisa relacionada ao tema. Mas assim, diferente do que acontece na maioria dos eventos de segurança da informação, que acaba focando muito nos aspectos técnicos da segurança, e pode soar meio incompreensível para um norme como eu, a Crypto Rave, ela aborda essas questões, mas eu acho que de uma perspectiva mais humana, falando mais sobre o lado social e político da parada. E uma das coisas mais da hora do evento é que a sua proposta de ser livre e acessível vai muito além de só ser gratuito. Porque qualquer um pode propor atividades lá. É só cadastrar qual que é a sua proposta durante os dias que eles deixam aberto para fazer isso, claro. E se você for aprovado, você pode utilizar o espaço público para se expressar. Isso é muito foda. Tanto o modelo de negócio de grandes corporações que sustentam um verdadeiro mercado da intrusão, quanto os estados modernos que convertem-se cada vez mais em estados de vigilância e controle, eles dependem cada vez mais de colocar em xeque alguns direitos fundamentais nossos. É nesse contexto que a proteção do direito à privacidade, que coloca um entrave no modelo de negócios dessas grandes corporações e na lógica de vigilância desses estados, tem que ser defendida. Os responsáveis pela organização estão de parabéns e são os coletivos Actantes, Escola de Ativismo, Intervozes, Saravá, Encripta E, claro, todos os ativistas e hackers independentes que ajudam a desenvolver esse evento incrível. Todos os anos, ele é financiado totalmente através de campanhas de financiamento coletivo e doações de entidades. E agora em 2019, eles precisavam de 70 mil para conseguir produzir o evento e arrecadaram 95 mil. O que mostra que tem muita gente e muitas entidades que estão interessadas e estão ajudando a gente a lutar pela privacidade na internet. E é isso que a CryptoRave proporciona, você entrar nesse mundo onde você vai aprender como que você se defende e como que você valoriza os instrumentos democráticos que você tem na sua mão através da internet. Bom, Gusto, então é isso, cara. A CryptoRave, basicamente, é um rolê feito para discutir segurança e privacidade na internet. Só que tem uma parada. Todo ano, a experiência de participar meio que se transforma. Não só porque os temas mudam um pouco, por conta das tecnologias envolvidas e tal, porque se você for imaginar na primeira edição da CryptoRave, lá em 2014, o cenário digital era bem diferente. Mas não é só por causa disso, porque todo ano também tem novas atividades, palestras e convidados. E cada edição do evento conta com importantes figuras globais, como o Peter Sandi, que é o criador do Pirate Bay, e o Jeremy Zimmerman, que é o co-criador de uma importante organização de defesa dos direitos e liberdades do indivíduo na internet. E nesse ano, o principal convidado era o sueco Ola Bini, que é um famoso desenvolvedor de programas livres, também é ativista do direito à privacidade e um dos novos rostos do movimento global contra a vigilância de governos e corporações. Só que aconteceu um pequeno probleminha, assim. Lembra que o Julian Assange foi preso na embaixada do Equador lá em Londres? Então, algumas horas depois disso, o Ola Bin, que morava no Equador, também foi preso, acusado de se envolver em uma invasão de sistemas computacionais do governo. A acusação é um pouco genérica, e quando eles entraram no apartamento do cara, eles não encontraram nenhuma prova acusatória. Então ele está basicamente retido por conta de possuir equipamentos suspeitos, e eu estou fazendo o símbolozinho das aspas aqui, porque isso pode significar qualquer coisa, né? Police have arrested Swedish programmer and digital privacy activist Ola Bini for allegedly trying to destabilize the Ecuadorian government by collaborating with WikiLeaks. Então, lá na biblioteca Mário de Andrade, estava cheio de panfletos e cartazes com a hashtag Free Ola Bini. Mas apesar dessa frustração do movimento com a prisão do Ola Bini, isso não significa que o evento não aconteceu e que não foram outras pessoas fodas. Só da área dos palestrantes gringos, para você ter uma noção, tinha uma galera de organizações civis, como o Artigo 9 ou a Electric Frontier Foundation, que são importantes organizações, e tinham também ativistas e jornalistas do mundo todo falando um pouquinho da vigilância nessa nova era. E do lado dos brasileiros, tinha palestrantes do setor privado, tinha produtores culturais, tinha cientistas de dados, pesquisadores, representantes do Mozilla no Brasil, professores universitários, cara, a lista é infinita. Aliás, o número de atividades também era infinito. E eu tive muita dificuldade em escolher de quais participar. Porque tinha apresentação e convite para participar de projetos para tornar a internet mais segura, tinha palestra para decifrar os jogos de palavras que os juristas usam naqueles contratos de termos e serviços das plataformas, tinha encontro de usuários do navegador Tor, tinha debate sobre cybercultura da perspectiva feminina, tinha apresentação de relatórios e pesquisas que indicam um pouco de como está a saúde atual da internet, ou seja, tinha muita gente interessante expondo as suas ideias e mostrando o que há de errado na internet hoje e o que podemos fazer para tentar mudar isso. Então, se você está ouvindo e é como o Gustavo e como eu e gosta muito dessas temáticas, cara, não poderia te recomendar evento melhor que esse, sério. Você tem de tudo para fazer durante a noite toda, além de se informar e de conhecer os instrumentos para você se defender na sua navegação. Bom, agora que eu te dei uma noção de como funciona a CryptoRave e o que rolou esse ano, eu queria te contar um pouquinho sobre como foi a minha primeira experiência, porque a gente acabou nem se trombando lá, né? Resumidamente, eu encontrei a Olivia depois do trampo, a gente foi jantar e depois fomos lá para a biblioteca, lá pelas 8, 9 horas. A gente acabou descendo na estação errada, lá na Mackenzie, e tivemos que descer a Consolação toda. Mas foi bom, porque a gente acabou vendo um pouquinho mais do centro da cidade, que apesar de estar um pouquinho ermo, por conta do horário, tava bem bonito. Mas quando a gente chegou na biblioteca, mano, tava tudo muito lindo. E também tinha aquela energia viva, sabe? De gente animada, fumando lá de fora, e aquele barulho abafado lá dentro. E quando a gente entrou, cara, eu fiquei chocado, porque a organização tava muito bem feita, sabe? Tinha um monte de voluntário lá, ajudando a se cadastrar, a dar a pulseirinha para poder entrar, explicando como é que estava acontecendo, como que podia participar, o que estava rolando de mais interessante nas salas. E, cara, apesar da CryptoRave ter registrado mais de 2 mil cadastros para o evento, eu não senti que a biblioteca estava, tipo, abarrotada. Porque eu já fui na Comic Con, em algumas baladinhas da Augusta, na Bienal do Livro, e isso talvez pese para o que eu considero um lugar realmente lotado. Mas o que eu quero dizer é que em um momento eu senti aquela sensação incômoda quando tem gente demais que você não consegue nem ir pra frente e tem pessoas atrás de você também tentando te passar, sabe? Não teve isso e pra mim não estar abarrotado é um puta ponto positivo. Isso aí que você disse é tudo frescura. E falando em pessoas, eu achei a galera que participou muito interessante. Porque você consegue sentir esse espírito meio contracultural, sabe? Tipo, uma visão mais cética e menos animada quanto a grandes corporações e toda essa cultura do hype que eu falei no episódio anterior. E eu gosto dessa sensação de underground, de uma análise mais crítica, sabe? Do que tá acontecendo no mundo e na internet. Dane-se a sociedade. E as palestras? Nossa, cara, as palestras estavam demais. No final das contas, consegui ver umas 5 ou 6 palestras só, porque eu não fiquei a madrugada toda lá, né? Eu voltei pra casa, porque eu tinha que trampar no sábado. Mas eu achei muito foda, porque todas as palestras que eu participei davam uma visão mais próxima sobre as brigas que estão rolando no cenário digital pelo controle dos dados. Quer dizer, a centralização das informações em bancos de dados controlados por poucas empresas, a preferência das pessoas por redes cada vez mais centralizadas e controladas, o que o pessoal chama de jardins fechados, e governos que, quando não estão investindo em ferramentas de controle sobre a informação em cima do seu próprio povo, estão fazendo regulamentos que dificultam ainda mais o acesso e o compartilhamento de informações. Viu o artigo 13? Viu a Europa? E, cara, e essa perspectiva de quem está mais próximo e está realmente participando desse embate sobre o futuro da internet é muito difícil de ter quando a gente está tão longe desse rolê, tipo, só mexendo no Insta ou no LinkedIn e trampando o dia inteiro. Mas assim, mesmo com esse gritante pessimismo e até a prisão do Olabini, que representa uma mudança na postura dos governos e das corporações quanto à tolerância de ativistas e hackers e até da própria cybercultura, o evento me deixou mais otimista, por um simples motivo. A galera. Em praticamente todas as palestras que eu fui, as pessoas sempre faziam a mesma pergunta. Beleza, entendi, da hora, a internet está fodida. Beleza, o que, que a gente pode fazer agora? E aí, quando a sessão de perguntas acabava, muita gente ia em direção aos palestrantes para tentar falar com eles e encontrar soluções ou maneiras de ajudar nessa luta contra esse movimento. E é da hora pra porra saber que tem gente que tá querendo mudar esse cenário pessimista que a gente tá caminhando. Enfim, participar desse evento não só me fez conhecer pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho foda na luta pelos nossos direitos na internet, mas também me fez sentir essa sensação esperançosa de que não só precisamos fazer algo, mas que, tipo, em geral, queremos fazer algo, sabe? E de que chorar pela internet já não é o suficiente. A gente agora tem que lutar por ela. É isso, Gustavo. Assim se encerra o 9º episódio do Ctrl F. Eu tenho certeza que você está se perguntando. Beleza, Andrezão. Falou bonito. Temos que lutar. Mas que porra que você está fazendo? Bom, eu pensei bastante sobre esse assunto e, na real, sendo sincerão, eu acho que o meu papel nesse momento é fazer esse podcast, cara, porque eu acho que incentivando esse desenvolvimento e o pensamento crítico dentro da nossa cultura digital, ela vai florescer. E eu acho que ela é essencial para a gente criar laços entre nós, sabe? Símbolos e maneiras de se comunicar que, ao mesmo tempo, nos deixa mais próximos, como faz com que a gente entenda melhor como nos relacionar a partir das tecnologias que estão surgindo. Porque mais consciente, a gente pode fazer escolhas melhores e lutar pelo aquilo que a gente acredita ser certo. you suck! Enfim, eu espero que você tenha gostado desse episódio, porque ele deu muito trabalho, cara. Ele deu muito trabalho. E se você, a Olivia, ou quem que estiver ouvindo, quiser fazer mais recomendações de temas, é só mandar uma mensagem para mim lá no Face, no Twitter, ou no e-mail do podcast Ctrl F, o qual você preferir, todos os links estão lá na descrição. E, mano, sai do Deezer, sai do SoundCloud, sai do Google Podcast, sai lá dos agregadores e vai pro Spotify, cara. Porque ele é melhor, ele é melhor. Só isso, ele é melhor. E também porque me ajuda, então me segue lá. Ah, e não esquece de também comentar desse podcast com seu amiguinho ou amiguinha, ou amiguinks que gostam desse tema, para ele também poder ter o prazer de ouvir essa minha voz taquara rechada por 15 ou 20 minutinhos. Tá bom? Muito obrigado por resistir até o final desse episódio. Tenha uma ótima semana e tchau!